porque o nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e o grande Deus forte. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória vai.